qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter um International sonho apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o mundo mágico de Zephyr. Mantendo o voto de lealdade a Zagar, Inove ataca as meninas no Templo do Céu, mas acaba sem sucesso. Anne consegue então acordar o segundo gênio, conhecido como Windom, e as três garotas, mais animadas do que nunca, partem em busca do último deles. Rafaga, o espadachim. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Mágicas, rápido. Antes que seja tarde demais. Você está sofrendo, não está? Pare, por favor. Se não Zephyr, com certeza vai acabar como um monte de ruínas. Não adianta chorar. Não mudarei de ideia. Mesmo que Zephyr se transforme em pó, ou que todo ser vivo do planeta morra, meus sentimentos não mudarão. Eu não mudarei de ideia. Esmeralda. Zagar. Ceres, guardião das águas, e Windom, guardião dos ares, foram ressuscitados do sono profundo em que se encontravam por aquelas três crianças. Somente um restou, o gênio Rei Arte, que está adormecido no Templo das Chamas. Você é Rafaga? Isso. Rafaga, o comandante da guarda e homem que tinha como principal dever proteger você. Se essa batalha não estivesse acontecendo, o máximo que estaria fazendo era evitar que alguma criatura pudesse agredi-la. Escute, você acha que aquelas crianças convocadas por você como guerreiras mágicas chegarão a ser páreo para Rafaga? Ele é conhecido em Zephyr como o homem mais forte com uma espada na mão. Sem dúvida nenhuma, as guerreiras mágicas não terão a menor chance diante do nosso melhor guerreiro. Não, não, Rafaga, não, eu lhe imploro. Esmeralda, não perca tempo. Um encanto foi lançado sobre Rafaga e ele agora não tem vontade própria. Não. Como pôde fazer uma coisa assim? Rafaga, acorde desse transe. Rafaga! Já pode ir e desta vez esteja certo de voltar ao palácio com uma notícia positiva sobre sua missão. Você não pode, Rafaga! Rafaga! Mocona, o caminho está certo? Parece que nós já subimos bastante. O ar está cada vez mais rarefeito. Marine! Amy! Vamos continuar! Vai dizer que ainda tem energia sobrando. Lucy, você não está cansada? É um pouco cansativo, é verdade, mas lembrem-se que vocês duas já acordaram seus gênios. Esta provavelmente é a minha vez. Eu tenho que me empenhar ao máximo para acordar o meu também. O Fério não disse? Não disse que são três gênios ao todo? Disse sim. Ei, é isso mesmo. Isso significa que existe um gênio para cada uma de nós. É isso aí. O terceiro gênio deve ter sido o mesmo reservado para a Lucy, não é? É, tenho quase certeza. Se não, por que a Princesa Esmeralda chamaria três de nós para defender Sephir? Cada uma de nós tem que acordar um gênio para ter o direito de se tornar uma guerreira mágica. A Lucy tem razão. Temos que nos esforçar ainda mais agora. É, vamos nessa! Certo! O que foi, Mocona? Que baita monstro! E parece que ele está comendo alguma coisa. Parece que é algum animal. E é mesmo. E também parece que ele quer três lindas garotas de sobremesa. Thank you. chave. É, pois pra mim parece de chumbo. Já entendi. A minha espada. Agora ela não muda, viu? É, tem que ser isso. Ser o quê? Um minuto atrás, Anne pegou sua espada e ela de repente virou água. Você tá brincando? Então quer dizer que cada uma de nós só pode usar a sua espada. Cada uma a sua espada. Elas mudaram tanto de aparência desde que as recebemos da Priscila. Obrigada por ter salvado a nossa amiga. O que é que tá pegando? Talvez não goste de conversar. Ele é estranho. Obrigada por me salvar a vida. O espadachim Rafaga. Espadachim? Um guerreiro que derrota seu inimigo só com a espada. Você é um dos homens de Zaga? Por que está nos perseguindo? Meu objetivo é eliminar as guerreiras mágicas. Então, por que me protegeu contra aquela criatura? Se a criatura pegasse você, eu não teria completado minha missão. Confesso que cada vez entendo menos. Com a espada sem nem tocar o chão. Eu não acredito. Ele corta pedra só com deslocamento de ar. Não adianta, ele nunca baixa a guarda. Tomem cuidado, menino. Thank you. Meu objetivo é eliminar as guerreiras mágicas. Eu não posso. Se eu sair da frente, ele acerta a Anne e a Marine. Eu não vou deixar! Lucy, sai da frente! Lucy, não faça isso! Não vou perder pra você. Marine, Anne e eu, nós vamos nos tornar guerreiras mágicas juntas! E vamos voltar as três juntas pra casa! Lucy! Lucy, use sua mágica! O oponente é um espadachim e eu vou combatê-lo com a mesma arma. É assim que pretendo me tornar uma guerreira mágica com minhas amigas e salvar a Princesa Esmeralda. Hã? Princesa Esmeralda? Depois disso, poderemos salvar Cefir. Princesa... Ah, o que foi que houve? Aconteceu alguma coisa com a Princesa Esmeralda? Princesa? Não, Rafaga, não! Princesa Esmeralda! Esmeralda! Comandante Rafaga, lembre-me de recomendá-lo para uma medalha por ser tão leal ao seu dever. Zaga, por quê? Está fazendo isso à Princesa Esmeralda? Para onde está planejando levá-la? Esse é um assunto que não lhe diz mais respeito. Princesa, onde é que está a Princesa Esmeralda? Ah! Eu tenho que resgatar a princesa. Resgatar a princesa? Mas você não é um dos homens de Zagar. Eu sou um servidor do principal pilar de Zephyr, a Princesa Esmeralda. Meu dever é proteger a princesa de qualquer interferência que possa atrapalhar seu pensamento pela paz neste mundo. Os homens de Zagar invadiram o castelo... E eu tentei impedir que fugissem com a princesa, mas Zagar me enfeitiçou. Como conseguiu essas feridas? Por acaso... Esqueça esqueça isso. Provavelmente você ainda estava sob controle de Zagar. Não pense mais nisso. Bom, se você não é um dos homens de Zagar e se não se incomodar, daria pra me tirar daqui? Rafaga, tome. Obrigado. E o fogo, como você está? Você está bem? Sem problema nenhum. Afinal, quem são vocês, meninas? Fomos convocadas pela Princesa Esmeralda para nos tornarmos as Guerreiras Mágicas de Zephyr. Hã? Guerreiras Mágicas? As lendárias Guerreiras Mágicas? Tão pequenas? Nós ainda não somos. Estamos quase lá. Se pudermos acordar mais um gênio, poderemos então resgatar a Princesa Esmeralda. Entendo. Então, boa sorte. O que pretende fazer a partir de agora? Bom, eu não tenho o mesmo poder de vocês, guerreiras mágicas, mas também continuarei lutando para salvar a Princesa Esmeralda, como devia ter feito desde o início. Meninas, eu lhes devo toda a minha gratidão. Graças a vocês, consegui ficar livre do terrível encanto de Zagar. A gente se vê por aí. Rafaga! Senhor! Rafaga! Ah, ele se foi. Arine, Aine, escutem. Nós também devemos ir. O terceiro gênio espera por nós. E depois salvaremos a princesa. マジックナイトレイヤーズ、イノーバの正体と蘇る記憶、絶対見てよね。